matou, assassina e temerol. Enquanto a juventude pula de uma perna só. Menina magrela, beleza da favela, chamada Gabriela, cheira cravo e canela. Fofoca, inveja, fuxica da janela. Na reza faz promessa, macumba sem de vela. Pagode, seresta, no gueto vai ter festa. Segura essa moleca, garra a cintura dela. Farofa, costela, na carne de panela. Cachaça na dieta, um pig quando verso. Já direto, sou certeiro, na Babilônia eu tô inteiro. Nome do vagabundo diz, vai ao primeiro. Já direto, sou certeiro, na Babilônia eu tô inteiro. Nome do vagabundo diz. E não precisa passar por cima de ninguém, é só saber aproveitar a oportunidade que tem. Ouço o ditado de quem cuida sempre, a carranca tá no peito, no barco e na mente. E não precisa passar por cima de ninguém, é só saber aproveitar a oportunidade que tem. Ouço o ditado de quem cuida sempre. Bola na rede é futebol, eu tô tranquilo e livre para ver o pôr do sol. Mataram o nobre Michael, assassino é Demerol. Enquanto a juventude pula de uma perna só. Oh, no! Bola na rede é futebol, eu tô tranquilo e livre para ver o pôr do sol. Mataram o nobre Michael, assassino é Demerol. Enquanto a juventude pula de uma perna só. Oh, no! Menina magrela, beleza da favela, chamada Gabriela, cheira cravo e canela. Fofoca, inveja, fuxica da janela. Na reza faz promessa, macumba acende vela. Pagode, seresta, no gueto vai ter festa. Segura essa moleca, garra a cintura dela. Farofa, costela, na carne de panela. Cachaça na dieta, o king quando versa. Jab direto, sou certeiro, na Babilônia tô inteiro. Nome do vagabundo diz, vai ao primeiro. Jab direto, sou certeiro, na Babilônia tô inteiro. Nome do vagabundo diz, vai ao primeiro. Não precisa passar por cima de ninguém, é só saber aproveitar a oportunidade que tem. Ouço o ditado de quem cuida sempre, carranca tá no peito, no baque na mente. E não precisa passar por cima de ninguém, é só saber aproveitar a oportunidade que tem. Ouço o ditado de quem cuida sempre. Bola na rede, oh, bola na rede, é gol. Bola na rede, oh.